ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação por aqui pelo 991248325 ou 992042222. Você pode participar enviando a sua pergunta, enviando a sua, o seu elogio, a sua crítica também aqui para o programa, tá bom? 991248325, 992042222. Ainda hoje eu vou receber aqui o Edivalcio Evangelista de Souza Júnior, o Juninho Veterinário, ele que é o coordenador da Vigilância em Saúde aqui de Guaranésia. Vamos falar sobre febre amarela, né? Esse assunto que tem aí causado muito medo aí na população, né? E é o assunto do momento na mídia. Nosso bate-papo de agora, nos próximos blocos, é com o Dr. Vanderlei Fernandes Martins Júnior, prefeito de Mococa. É um prazer imenso estar recebendo o senhor aqui, Dr. Vanderlei, para a gente estar falando sobre a nossa querida, né, cidade de Mococa, nossa cidade vizinha aqui de Mococa. Seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha. Para mim é um prazer estar aqui batendo um papo com vocês, né? Como você disse, cidade vizinha, somos vizinhos, Mococa, que é divisa com o querido estado de Minas Gerais, inclusive meu estado natal. Sim. É o estado natal do senhor? Sim, eu sou natural de Piuí, Minas Gerais, da Serra da Canastra, né? Com 2 anos fui para Passos, onde eu fui criado. E depois a gente veio para o estado. Passei também um período em Pouso Alegre, onde eu fiz a faculdade de Direito, né? E depois, ingressando no concurso público para a carreira de delegado de polícia do estado de São Paulo, fui para São Paulo, Caraguatatuba e agora Mococa. E como delegado em Mococa, você ficou por 8 anos, né? Isso, na verdade, eu cheguei em dezembro de 2009, na cidade de Mococa. Gostei muito da cidade e ali acabei ficando pouco mais de 7 anos na atividade de delegado de polícia. Eu e minha esposa, a Flávia, advogada lá também na cidade, nós escolhemos e realmente gostamos muito da cidade. A minha filha caçula de 5 anos é mocoquense. E aqui está com 9, vai fazer 10, chegou com 1 ano e meio lá. Então nós realmente escolhemos a cidade de Mococa para dar continuidade à nossa família, criar nossas filhas. É uma cidade muito gostosa, uma região muito gostosa. Foi o grande acerto da vida ter escolhido Mococa. Sem dúvida. Quando veio o convite, Dr. Kleber, que na época estava em Piracicaba, que é a nossa regional da Polícia Civil, né, que vai até Mococa, ele me fez esse convite para assumir a titularidade da delegacia de Mococa. Eu aceitei. E para mim foi um presente, para mim, para minha esposa, para minha família, foi um presente poder começar ali uma nova história na minha vida, na nossa vida familiar. Estamos lá, escolhemos Mococa e gostaríamos e queremos, né? O nosso desejo continuar morando na cidade de Mococa. E essa paixão, porque tem que ser uma paixão, envolver-se em política, tem que ser uma grande paixão. Ou é louco? De onde veio? Veio de Mococa também? Foi lá em Mococa que isso foi despertado no senhor? Na verdade, o Antônio Cláudio, eu sempre acompanhei, mas não havia me envolvido diretamente com política, né? Porque a política, a boa política, ela faz parte do ser humano. Nós somos seres políticos, né? A partir do momento que vivemos em sociedade, nós inevitavelmente envolvemos na política. Agora, é claro que esse despertar realmente aconteceu para ingressar efetivamente na política em Mococa. Fui convidado pelo MDB, né? Hoje MDB, sim, até então PMDB, para ingressar nas fileiras do partido por ideologia partidária mesmo, por estatuto ali do partido, porque eu acredito muito na democracia, é o melhor sistema realmente, democracia, e porque é onde a população pode exercer efetivamente a sua vontade, né, os seus desejos, e expor isso de maneira bastante clara. E a partir de Mococa, inicialmente seria mais voltado para a classe de delegados, seria um projeto mais voltado para o legislativo futuro, não agora, mas como veio essa eleição suplementar em Mococa, fui convidado para disputá-la pelo partido, aceitei o desafio e, na verdade, me coloquei para continuar trabalhando pela população. Eu sou servidor público de carreira já há 13 anos, né? Como delegado de polícia. E agora, de uma outra forma, abrindo mais o leque, e senti essa vontade quando veio o convite, me coloquei à disposição e tivemos aí a felicidade de sermos eleitos. Mas o convite para ingressar no PMDB veio quando? Foi em 2016, no começo de 2016, no comecinho de 2016. Convite. Já havia sido feito convites anteriores, eu até então, não só do PMDB, como também de outros partidos. Mas até então, eu não quis efetivamente me filiar a nenhum partido. Como eu disse, sempre acompanhei política, mas até em razão da carreira de delegado, eu evitei a filiação efetiva, que só veio acontecer mesmo em 2016. E quando aceitou essa filiação, já tinha em mente ser candidato? Seria a prefeito ou a vereador? Não a prefeito não. Vereador, como eu disse, seria um projeto de legislativo. Talvez até a nível estadual mesmo, né? Que seria um projeto, como eu disse, mais focado por categoria profissional, que seria de delegados. Já havia recebido também o convite da própria Associação de Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, né? Em razão do trabalho que a gente conseguiu executar na polícia, que foi um trabalho de projeção realmente estadual. Várias operações policiais, realizamos não só em Mococa, mas havíamos realizado também no litoral, onde eu trabalhei por 5 anos, né? Então isso, existia aquele namoro da política e do Vanderlei, né? Do delegado com a política, e acabou acontecendo efetivamente no começo de 2016, e aconteceu no executivo em razão da eleição suplementar. Veio a eleição suplementar, foi um choque para a cidade, porque foi a primeira vez que aconteceu na cidade, né? Pegou todo mundo de surpresa, o próprio meio político. Os grupos políticos ficaram e agora, o que que acontece? O pessoal que saiu em outubro sai, não sai? Tanto que ninguém que saiu em outubro saiu na suplementar, né? Nenhum candidato que disputou em outubro. As eleições de outubro disputaram novamente. A suplementar foi um cenário totalmente novo, né? E foi assim, Antônio Cláudio, que aconteceu. Foi uma decisão acertada? Acredito que sim. Vitória, mas agora de passada, esse tempo todo aí frente à prefeitura. Eu acredito que sim, porque eu encaro como um desafio muito grande. Nós começamos o governo no dia 15 de maio, com orçamento já comprometido. Sim. Você começar um governo dia 1º de janeiro já não é fácil. Mas a gente passou por uma turbulência muito grande no início, mas agora a poeira já está bem assentada. O orçamento agora é todo nosso, é planejado pelo nosso governo, né? Então a gente acredita que, primeiro, foi encarado como um desafio, uma missão, como eu gosto de dizer. E a gente tem conseguido executar essa missão de maneira bastante eficaz, positiva, e é um crescimento na vida, né? De qualquer pessoa. Você administrar uma cidade, independentemente da tua profissão, da tua carreira, né? De onde você veio, realmente é um crescimento pessoal muito grande. E eu encaro como, assim, uma missão a ser cumprida e o crescimento pessoal. Tem horas que a mão do delegado fala mais forte que a mão do prefeito ao tomar algumas decisões? Olha, o Antônio, eu acho que o que tem, talvez em algumas decisões, tem me auxiliado sim, porque, como eu disse, e eu tenho isso comigo, eu estou o prefeito, né? E essa é uma opinião minha. Eu acredito que todo político, ele deve se colocar à disposição e estar como político, né? Enquanto no exercício do cargo. A gente não deve encarar a política como uma profissão. A gente deve encarar a política como uma situação de vida que você está passando e fazer esse exercício da melhor forma possível, porque afinal dos servidores públicos, eu acredito que o político é o que tem mais responsabilidade, porque quando é o concurso, você faz o concurso, você é aprovado no concurso, se torna servidor público. É claro, eu sempre digo, servidor público, você está a serviço da população. O político não é diferente, ele está a serviço da população e com uma responsabilidade maior, porque ele foi legitimado pelo voto popular, pela vontade da população. Então, em certas decisões, talvez o fato de eu ser delegado de polícia e ter essa consciência de que eu sou o delegado de polícia, né, e estou o prefeito, me ajuda. Porque hoje, Antônio, o que talvez o fazer a coisa certa, você tem que ter coragem para fazer. Né? Inverter os valores, inverter. Hoje você tem que ter coragem para fazer o que é certo. Fazer errado parece que é natural. Né? Se tornou natural. Comum, decisões, né? populistas, decisões fáceis, enfim, que não estão se importando realmente com a responsabilidade desse exercício do cargo, são decisões fáceis. Agora, a decisão certa, que às vezes causa uma certa impopularidade, são decisões que tem que ter coragem para tomar. E isso tem me auxiliado, sim, né, o fato do exercício da carreira de delegado. E o senhor tem consciência que isso pode te prejudicar em próximas eleições? Sim, claro, claro, claro. Mas eu acredito também que a população, com o passar do tempo, ela consiga enxergar que aquela decisão, num primeiro momento impopular, ela é uma decisão para o bem da cidade como um todo, né? Nós temos que tomar decisões, quem está ocupando o cargo no executivo, no legislativo também, não é diferente, tem que ser decisões para o todo. Nós não podemos privilegiar esse ou aquele setor, essa ou aquela parcela da população. Nós temos que privilegiar, nós temos que tomar decisões para o todo. E é assim que a gente tem trabalhado. Para a comunidade como um todo, né? Isso. O José Renato, secretário de saúde lá em Itapiratiba, lhe mandou um abraço. Diego de Castro, vice-prefeito aqui de Guaranésia também, disse até que esteve na sua posse. Sim, sim. Mandando aqui um abraço. O José Renato, né, secretário de saúde lá de Itapiratiba, inclusive falou que esteve ontem com o senhor. Isso, né? A gente se encontra nas reuniões do CONDEG, que é um consórcio de municípios, isso, como Mococa e Itapiratiba fazem parte. E a gente está sempre se encontrando nessas reuniões do CONDEG. Me ligou hoje e deixou um abraço para o senhor. A gente tem uma audiência muito grande lá em Itapiratiba. Isso, grande abraço a todos. Bom dia, Antônio Cláudio. Eu quero parabenizar o Dr. Vanderlei pelas ações que estão sendo tomadas no âmbito da saúde, como, por exemplo, o mutirão de cataratas, que nunca tinha sido feito aqui em Mococa. Parabenizar também as ações no âmbito do funcionalismo público e agradecer a criação da lei de isenção do IPTU para pessoas portadoras de neoplasia maligna, câncer. Essa lei é importantíssima e beneficia esses indivíduos que já passaram por tantos problemas. Parabéns, doutor Vanderlei, parabéns aí ao Programa Expresso pela audiência. A nossa ouvinte, infelizmente, esqueceu de colocar o nome. Que pena. Mande seu nome aqui pra gente. Ela fez aí o agradecimento ao Legio tão completinho e acabou esquecendo de colocar. Mas mande o nome aqui pra gente. Boas ações. Sim, são ações muito positivas para a cidade. Na área de saúde, realmente, o mutirão de catarata foi o primeiro a ser realizado no município de Mococa. Porque, como eu disse, Mococa faz parte do CONDEG, que é um consórcio de municípios, e depende de uma fila para as pessoas que têm a catarata serem operadas em Divinolândia. Hospital magnífico, maravilhoso lá em Divinolândia, mas a gente sabe das dificuldades em razão do excessivo número. Ele não está ali só para Mococa, são praticamente 20 cidades que se utilizam daqueles serviços. Então, como nós tínhamos aí a ciência de que existe uma fila muito grande de pessoas aguardando até 3 anos já na fila para fazer a cirurgia. Coisa, né? É um absurdo. Que a catarata, eu digo assim, que a visão, talvez dos 5 sentidos, seja o que mais faz falta ao ser humano, né? Eu acredito nisso. Então, a doutora Eliana, que é a nossa diretora de saúde, me passou essa situação. E nossas visitas a Brasília, conseguimos o recurso. Então, com esse recurso, nós fizemos esse mutirão de catarata, levamos uma carreta da visão até Mococa e conseguimos praticamente zerar essa fila. Foi um projeto, uma iniciativa realmente muito boa. E isso é o que dá prazer em você ser, você poder estar exercendo um cargo público como de prefeito. E a satisfação é toda nossa de poder proporcionar isso à população. Saúde era principal prioridade? Nós temos como prioridades, Antônio, na verdade, aquelas 3 prioridades básicas, nós não podemos escapar, que é a saúde, educação e segurança. Nós temos um grande desafio, que é a geração de empregos. Esse desafio não é de Mococa, esse desafio é do Brasil. Mococa é uma cidade do país e, salvo raras exceções, não é diferente. Nós sofremos muito com essa crise que o país enfrenta. O país começa a dar sinais de recuperação e Mococa também começa a dar sinais de recuperação. Por exemplo, nós renovamos, entre renovação e novos alvarás, mais de 360 só nesse período de 8 meses que nós estamos à frente da prefeitura. Então é sinal que está havendo uma oxigenação. Nós conversamos recentemente com representantes da Cupromen, que é uma metalúrgica que existe lá em Mococa, né? Houve também novas vagas, geração de novas vagas. A própria metalúrgica Mococa também está aumentando o seu quadro de funcionários. Então a gente vê que Mococa também começa a dar sinais de recuperação. Esse é o grande desafio, gerar empregos. Mas na saúde, educação e segurança também são três pastas importantíssimas em qualquer situação, em qualquer cidade, em qualquer estado, qualquer país. E não é diferente, a gente tem investido muito na saúde. Recentemente adquirimos três novas ambulâncias. Era um problemão, né? Era um problemão. No Facebook, eu acredito. Foi no Facebook. Ambulância. Sim, tipo, hoje é uma ferramenta realmente de cobrança grande, né? Impressionado com a situação. E eu não tinha ciência daquela ambulância. Foi logo no início, né? Foi logo no início. Primeira medida foi realmente ir até o Pátio Municipal de Serviços, impedir que aquela ambulância fosse novamente colocada em uso. Foi impedido, né? Nós instauramos uma sindicância para apurar quem escalou e ainda com aquele paciente, que era um bebê que já não pode colocar ninguém, ainda mais um bebê. Então nós... Mas o senhor já tinha consciência da situação precária da frota, né? Inclusive foi nas entrevistas que o senhor deu antes da eleição, sim, o senhor falou bastante sim, sobre essa nós questão. Falamos da frota. Agora vem realmente aquelas dificuldades de custeio, de adquirir esse... fazer essa renovação da frota. Então a gente tem feito, aos poucos. Nós tínhamos lá uma ambulância UTI 0 quilômetro que estava parada, que inicialmente havia sido adquirida para o SAMU, mas o SAMU não aprovou a ambulância por algumas questões técnicas. É uma UTI móvel de primeira geração mesmo, Mercedes, né? Então o que nós fizemos? Nós otimizamos o recurso, pegamos, não interessa ao SAMU, estava parada três vezes, vai interessar o Departamento de Saúde e muito. Tanto que Mococa é uma das poucas cidades que tem UTI móvel própria e zero quilômetro da região. Eu sei que, por exemplo, a gente pode pegar cidades grandes, como São João, ainda não tem, até conversando com o Vanderlei, que é meu xará, prefeito, ele me solicitou o valor da ambulância, o termo de referência, ele também está adquirindo lá agora. Então a gente tem tomado esse jeito, renovação de frota, buscando justamente a humanização da saúde. Inauguramos a UPA recentemente, que também foi um salto de qualidade no pronto atendimento da cidade. Aumentamos o número de médicos e de dentistas. Nós dobramos, o que vai triplicar o atendimento odontológico. Eu dei a notícia aqui semana passada, né? Que foi... E tem outras medidas agora também, né, Antônio Cláudio? Na segurança, nós vamos otimizar a Guarda Municipal, Departamento de Trânsito. Nós encaminhamos para a Câmara o projeto de lei que cria o Departamento de Segurança Pública, que Mococa é uma das poucas cidades que não tem ainda também. Nós vamos investir muito, colocar monitoramento nas ruas, de câmeras, né? Esse é o nosso projeto para a segurança pública. O senhor falou uma palavrinha que todo novo político gosta muito de falar, os prefeitos que foram eleitos aqui pela região, eu recebi vários deles aqui, que é a tal da humanização. Sim, sim. Virou moda falar de humanização. Sim, sim. É possível mesmo? É possível. O senhor está conseguindo essa humanização na saúde, sim, lá de Mococa? Como que a gente, por exemplo, o próprio fato de você tirar de circulação uma ambulância sem condição nenhuma de circular, de transportar um paciente, impedir e adquirir três novas, você raspa o fundinho do tacho. Quem fala muito isso é o governador Geraldo Alckmin de São Paulo, raspando o fundinho do tacho, né? A gente conseguiu direcionar, conseguimos orçamento, dotação para adquirir três novas ambulâncias equipadas inclusive com ar-condicionado, até no ali onde vai o compartimento do paciente, né? A UTI móvel, a própria UPA, quem conhecia o pronto-socorro de Mococa, as condições realmente dele de estruturais já não estavam legais, né? Então nós temos hoje uma UPA muito maior, mais ampla, com aumento do número de médicos, aumento do número de funcionários. Então isso tudo vem trazer mais dignidade à população no atendimento da saúde pública, e essa é a meta. Realmente, porque entra na moda o jargão, porque mas não basta falar, você tem que realmente, sim, efetivar essa humanização. Que é o mais complicado. Você precisa ter uma valorização do funcionário. Justamente, né, do valorizar público, o servidor, o que funcionário. Que recebe uma carga muito grande, sim, da população. Inclusive, né, na própria UPA, houve quando eu falo em dignidade de atendimento, não só de atendimento, mas também dos funcionários que ali trabalham. Porque o espaço é mais amplo, espaço mais até limpo, né? Higiênico, com maior ventilação de ar, próprio ar-condicionado, né? Equipado com ar-condicionado, então local climatizado. Mococa é uma cidade muito quente, né? Local para descanso dos funcionários, coisa que não existia anteriormente. Tudo isso ajuda, né? Tudo isso ajuda, melhora a qualidade de vida do servidor, que não é fácil, a gente não sabe que não é fácil, né? É um momento de estresse, a população, ninguém vai num pronto-socorro à toa, é igual numa delegacia, é o mesmo. Ninguém que quer estar ali, né? O mesmo que eu conversava com os meus funcionários. Ninguém tá vindo aqui porque tá tudo bem. Né? Eu digo que a delegacia é o pronto-socorro social. deu algum problema na vida em sociedade, teve que ir para lá. E o pronto-socorro não é diferente, tem alguma questão de saúde, a pessoa tá indo ali porque tá realmente precisando do serviço público. Meu amigo jornalista lá de Mococa, do Jornal de Notícias, o Márcio Joaquim, viu a seguinte pergunta. Queria perguntar ao prefeito se ele vai, de fato, terminar e inaugurar o novo terminal urbano que a ex-prefeita começou a fazer e cujas obras estão paralisadas faz tempo, mesmo com dinheiro para conclusão já ter sido depositado na conta da prefeitura faz muitos meses. É, na verdade, o terminal urbano não é um terminal rodoviário, é um terminal de circular, né? Do ônibus circular. Ele foi iniciado e nós pegamos ele paralisado. Nós pegamos ele paralisado e com uma questão grande com a empresa que estava executando a obra, estava havendo divergências na conclusão da obra entre Prefeitura, Caixa Econômica Federal, que é a que disponibiliza o recurso, porque esse é um convênio federal, o dinheiro vem da União, passa pela Caixa e vai para a Prefeitura. Só que esse dinheiro, ele não, a Caixa não libera se a obra não é executada. Então, a Caixa vai liberando isso parceladamente. Ou seja, vem o engenheiro da Caixa, faz a medição. Pode ser que ocorra alguma divergência entre a execução, a planilha que é encaminhada à Caixa e a fiscalização do engenheiro da Caixa. Ele vem e vê, não. Por exemplo, tem alguma coisa que ele não concorda, então ele glosa, ele corta aquele pagamento. Então depende, são vários fatores envolvidos. Agora, é claro que nós temos que concluir, mesmo porque se nós não concluirmos a obra, nós temos que devolver o dinheiro. Sim. Né? Eu acredito que agora, essa semana, nós fizemos a cobertura, chega a 80% da obra, conclusão, né? E nós pretendemos aí nos próximos talvez 30 dias aí concluir, mesmo como eu disse, se não concluirmos o dinheiro tem que ser devolvido, então nós temos que concluir essa obra. Tem um prazo. Sanar essas divergências entre Caixa, Prefeitura e construtora, isso a gente tem conseguido com bastante diálogo, né? Então eu acredito que aí nos próximos 30 dias, agora a Caixa vem na segunda fazer uma nova medição para ver se conseguiu chegar nos 80% da obra e depois os outros 20 nos próximos 30 dias concluirmos. Beleza, vamos fazer um intervalo em comercial, depois a gente vai falar de um assunto aqui que o Dr. Vanderlei adora, que é a CIP, Contribuição da Iluminação Pública. Isso daqui aí. A pouquinho, logo após o intervalo comercial, agora 12 horas e 33 minutos. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, até às 14 horas. Ainda hoje eu vou conversar com o nosso amigo Juninho Veterinário, ele é coordenador da Vigilância em Saúde aqui da Prefeitura em Guaranés. A gente vai falar sobre a questão da febre amarela. Preocupação também lá de Mococa, de todo o estado de São Paulo, inclusive nas redes sociais da Prefeitura, está tendo uma campanha muito grande, né? Respeito aí de terrenos, né? De limpeza de terrenos. E a população tem respeitado isso? A população tem feito a lição de casa? A gente tem acompanhado, né, Antônio Cláudio? A gente realmente precisa dessa conscientização da população. Eu, recentemente, essa semana, eu estive na IPTV Central, em São Carlos, onde foi feito o lançamento do terceiro mutirão de combate ao mosquito, a Aedes aegypti, né? Então, a gente bate muito nessa tecla, porque é uma união de poder público, da iniciativa privada e, principalmente, da conscientização da população. É claro, a gente trabalha inicialmente de forma educativa, de forma a conscientizar, mas se for necessário, nós entraremos realmente com a fiscalização efetiva, primeiro notificando e depois multando os proprietários desses terrenos. Hoje não existe multa. Existe. Já existe a multa. Mas em razão do quadro muito deficitário de fiscais e de uma cultura até então de tolerância, praticamente não era feita essa fiscalização. Eu fiz recentemente uma reunião com o Departamento de Obras e coloquei em pauta justamente essa necessidade de, primeiro, orientar o proprietário daquele terreno. É claro, ninguém vai chegar ali de forma ditatorial querendo já de plano multar, mesmo porque existem etapas, existe a orientação, pedido, a solicitação de limpeza do terreno, existe a notificação formal e aí sim, caso não seja obedecida, a multa. E a prefeitura faz a lição de casa? A prefeitura tem seus terrenos limpos? Porque prefeitura... eu vi muita gente reclamando no Facebook. É, muitas vezes, o Antônio Cláudio, o que existe é uma visão de que o terreno é público e na verdade não é. Já foi também passado uma determinação para o diretor de serviços públicos, que é o Renato, que observe os terrenos que forem de propriedade da prefeitura tem que ser limpos. É claro, vem a chuva, o mato cresce numa velocidade absurda. Nós, inclusive, aumentamos o número. Nós temos ali um convênio com o centro de ressocialização. Né? As pessoas que estão em final de pena, ali tem um centro de ressocialização, elas prestam o serviço na prefeitura. Nós pegamos ali, quando assumimos, tinham 30, nós passamos para 45. Em razão da necessidade de uma maior limpeza mesmo do município. Existe toda uma fiscalização, claro, um acompanhamento por servidores públicos de carreira, pelo próprio diretor, pelo coordenador, que é o IE, mas a gente enxergou essa necessidade justamente disso, da prefeitura fazer o dever de casa. Para dar exemplo, né? Para dar exemplo, e é isso que tem sido feito. A gente conta, inclusive, com a solicitação da população, a informação da população através da ouvidoria. Nós também estamos investindo bastante na ouvidoria, junto, não só a ouvidoria, mas a ouvidoria de mãos dadas com relações públicas, com a assessoria de imprensa, que é o Gabriel de Helena, na assessoria de imprensa, e a Cibele está na ouvidoria. Então a gente tem, inclusive, investido muito nessa área de ouvidoria do município. Vamos falar da CIP? Ou vamos o senhor lá. Não quer falar desse assunto? Não, vamos falar, claro que vamos. A aprovação da CIP e a contribuição de iluminação pública gerou muita polêmica em Mococa. Eu acompanhei aqui pelo Facebook, pelas redes sociais, né, pelos canais, TV Direta, né? Sim. TVD, né? TVD. Lá de Mococa. Dava para ter resolvido esse assunto aí com mais debate, com mais diálogo com a população? Houve esse debate, houve esse diálogo com o povo? É, na verdade, Antônio Cláudio, a CIP era uma necessidade da cidade, né? E nós temos, como eu disse, nós temos que tomar medidas responsáveis como administrador. Nós não podemos fugir dos desafios, dos obstáculos, e esse era um desafio, porque quando eu assumi, a cidade, o município de Mococa, possuía uma dívida de aproximadamente 1,5 milhão com a CPFL. Estávamos em vias de ter a iluminação pública cortada. Isso é sinal do quê? De criminalidade, porque você com ruas escuras aumenta a criminalidade, sim, insegurança, é questão até de saúde pública, pode ter ali um obstáculo, um buraco, um animal atravessado, até mesmo uma pessoa ser atropelada por falta de iluminação pública. Nós inicialmente fizemos a reunião com a concessionária de energia, que é a CPFL, para tentarmos encontrar uma saída para isso. No próprio governo de transição, nós havíamos sido informados pela prefeita interina e por sua equipe da necessidade de implantar a CIP, que é a contribuição, popularmente chamada como taxa de iluminação, porque ela nos passou que a prefeitura, a cidade, não tinha condições financeiras de arcar. Estava sendo tirado, não estava pagando, na verdade, uma dívida de 1,5 milhão não estava sendo paga. E quando tinha que negociar ou pagar alguma parcela para não ter o corte de energia, tirava dinheiro de outras pastas, e pastas importantes como educação, saúde, enfim, segurança. Sim. Né? Então nós assumimos o compromisso e o desafio de encaminhar a CIP para a votação da Câmara. Fomos atrás de projetos de leis já existentes, por exemplo, nós temos projetos aqui em Minas, em Guaxupé, Arceburgo, próprio Guaranésia, né? Projeto, nós demos uma olhada nas leis existentes, São José do Rio Pardo, enfim, de toda a cidade circunvizinha. Hoje, 95% das cidades, e eu tenho certeza que 100%, chegará a 100%, terão a contribuição, cobrança, porque é inevitável. Realmente, o município não consegue recursos hoje para quitar essa iluminação pública, que beneficia a todos, todo cidadão é beneficiado com a iluminação pública. Esse foi o meio. Nós conversamos bastante com o Poder Legislativo. É claro que a oposição sequer atendeu nossos convites de diálogo, de conversação, mas a base veio, conversou bastante, trocamos ideia. Tanto que inicialmente o projeto era para ser uma cobrança escalonada, de acordo com o consumo, mas depois chegamos à conclusão que, já que é para todos, então nada mais justo que um valor único, que foi o que nós optamos realmente. Então nós havíamos encaminhado o projeto. a nossa base de governo veio conversar, propôs o valor único. Chegamos. R$10. Qual que era o valor realmente necessário para custear a iluminação e sobrar um pouquinho para manutenção. Então nós fomos um valor mínimo, R$10. R$10. Então, todo mundo lá de Mococa paga R$10. Quem gasta acima de 100, né? 100 kW. Acima, né? De 100 kW. Até 100 kW não paga. Ou seja, aproximadamente 8.500 imóveis são isentos do pagamento da CIP. E se a gente pegar 8.500 imóveis e transformar isso em família, vamos pegar aí 8 mil famílias, vamos pegar que a gente tira 500 aí para algum fundo de comércio, alguma coisa. 8 mil famílias não pagarão. Se você colocar 3 integrantes em cada família, um terço da população não vai pagar a CIP, né? Aproximadamente 20, 24 mil pessoas não vão pagar a CIP. Então a gente teve esse cuidado que algumas pessoas reclamaram, mas eu vou ter que pagar a CIP para outra. Não, essa é uma questão de justiça social. Nós temos que também observar a justiça social. A pessoa que consome até 100 kW, presume-se que ela é uma pessoa de baixa renda. Foi uma medida extremamente impopular. Sim, foi muito impopular. Porque hoje, o Antônio Cláudio, ninguém quer pagar um centavo a mais. Realmente, a gente está, a população, e eu me incluo no, na população. Só que é aquilo que eu te falei, eu também não posso me eximir da responsabilidade de cuidar do erário, do dinheiro público. Eu não posso entregar no final do meu mandato uma cidade com uma dívida milionária de iluminação pública. Isso é responsabilidade, isso é varrer o problema mais para diante. E isso eu não queria fazer. Ela, ainda que ela não fosse aprovada, eu tinha obrigação de encaminhar para a Câmara. População entendeu? Eu acredito que acabou entendendo, acabou assim, e eu tenho certeza que no decorrer dos anos, ela vai ter a consciência de que vai ter uma iluminação pública melhor, porque a partir do momento que você consegue custear a sua iluminação pública, em contrapartida você consegue investir na iluminação pública, né? E é bom salientar, Antônio Cláudio, que esse valor arrecadado, ele é exclusivo para o pagamento da iluminação, tanto que ele, como ele vai vir, eu acredito que a partir de março, já deva constar, como ele vai vir na conta, então automaticamente ele já vai para empresas, que é a concessionária de energia, ele sequer entra nos cofres públicos. É claro que aquele saldo remanescente, o que vai sobrar, vai entrar. Acredito aí que talvez uns 20% do valor arrecadado vá para os cofres do município e obrigatoriamente eu tenho que usar para manutenção da rede elétrica e que investimento. É a responsabilidade da prefeitura. Né? É a responsabilidade nossa trocar as lâmpadas, enfim, sim, fazer a manutenção. Eu falo isso porque os municípios aqui da MOG aqui, a gente tem uma terceirizada que cuida dessa parte. Lá em Mococa é terceirizada, que é porque nós não temos funcionários públicos que façam esse serviço. Então nós temos que terceirizar, é uma empresa contratada, né? Licitada. Que faz o serviço, sim, a prefeitura. Que faz. Que já, eu já peguei essa empresa lá, ela foi licitada na gestão passada e ela que faz esse serviço de manutenção da rede elétrica. E é importante frisar, Antônio Cláudio, que Mococa, apesar de ser a maior cidade da região, e eu falo da região nesse eixo Minas-São Paulo mesmo, é só São Paulo ali daquela região, da sub-região nossa de São Paulo, não, de Minas também. Ela é a maior cidade e com a taxa, a menor taxa. Ela possui a menor taxa de iluminação, porque nós tivemos o cuidado de realmente pôr ali no o extremo necessário. Só para ilustrar os ouvintes aqui de Guaranésia, eu, por exemplo, na minha residência, pago R$21. Sim. R$21,70, me parece. Pô, olha na conta de luz aí, você da aqui de Minas. Sim. Né, a gente poderia ter esses R$10 aqui, a gente não reclamaria, não. É um valor bem alto, né? Sim, 21 reais. Sim. E Guaxupé, eu acho que é uma média de R$30. Arceburgo é mais ou menos tudo nesse valor. Uma média de 20. Né? São José do Rio Pardo, já é ali, nossa cidade lindeira em São Paulo, é uma média de acho que 15 ou 20 reais também. Então, Mocó, nós tivemos esse zelo, esse cuidado, porque a gente sabe que, como eu disse, ninguém, onde eu me incluo, está satisfeito e quer pagar um centavo a mais, mas aí entrou realmente a necessidade do município, a necessidade da cidade e a responsabilidade com o dinheiro público. O problema de animais pelas ruas, né? Cães, gatos, principalmente, é uma preocupação de todas as cidades aqui em Guaranésia, Guaxupé, agora eles vão chipar lá os animais de rua, anunciaram essa semana. Em Mococa tem um anteprojeto, né, que propõe algumas mudanças, como a criação do Conselho Municipal do Bem-Estar Animal e o Fundo do Bem-Estar Animal. O senhor vai enviar esse projeto para análise da Câmara? Sim? Pretende fazer isso? Não? Olha, Antônio Cláudio, na verdade, isso é até um pedido da minha esposa, viu? Ah, é? Minha esposa é uma... cobra todos os dias. Amante dos animais. Mas como eu te disse, nós recebemos ali por volta do mês de agosto, meados do ano passado, uma indicação para a criação do conselho, não só do conselho, como também do Departamento de Meio Ambiente, exclusivo, porque hoje o meio ambiente é atrelado à agricultura. Então foi nos solicitada a separação para que seja dada uma atenção maior. E como eu te disse, nós passamos por uma turbulência administrativa muito grande, né? Foram, por exemplo, a questão das entidades, nós tivemos que regularizar todas no novo marco regulatório do terceiro setor, que entrou em vigor em janeiro. Mococa hoje é a primeira cidade que está 100% adequada ao marco regulatório, também ali da região. Nós tivemos essa turbulência grande também. Então, tinham assuntos muito pontuais que tinham que ser solucionados. Mas agora, no início do ano, nós estamos analisando com bastante carinho essa possibilidade e acreditamos que encaminharemos ao Poder Legislativo, à Câmara Municipal, a apreciação desses projetos, com certeza. Então a gente deve ter esse projeto encaminhado sim para a Câmara, né? Sim, sim. Após o estudo, é claro, nós estamos fazendo um estudo jurídico, né? Tanto da legalidade quanto da viabilidade para o município. Então, o que a gente faz? A gente pega a situação município onde existem as duas questões, o Departamento do Meio Ambiente, o Conselho, municípios com a mesma estrutura administrativa de Mococa, tamanho, orçamento, como que está andando, é viável, é legal, é legal, é viável para Mococa, é viável. Aí a gente encaminha. Explique uma coisa, doutor Vanderlei, eu acompanhei de longe, é claro, a campanha lá eleitoral de Mococa e vi em algumas de suas entrevistas o senhor criticando o excesso, né, de assessores. Sim. E hoje eu vejo muita gente criticando a sua administração pelo excesso de assessores. O que está acontecendo? Na verdade, Antônio Cláudio, o que ocorreu foi o seguinte. Nós tínhamos muitos assessores fora da carreira do servidor público de carreira municipal. Certo. E realmente praticamente 100% das assessorias até então eram compostas por pessoas que a gente chama de público externo, pessoas que não eram servidores. Isso realmente trazia um número, um valor da folha muito alto. O que que nós optamos? Nós optamos por dar a oportunidade ao funcionário público de carreira de ocupar cargos de primeiro escalão. E foi o que nós fizemos. Hoje, 30% do meu primeiro escalão é composto por funcionários públicos de carreira, o que gera uma economia no pagamento da assessoria. Porque se tem um funcionário público de carreira, de qualquer forma ele já recebe, né? Se você põe uma pessoa público externo para ocupar aquele cargo, vai ser o do funcionário mais o cargo de assessor. Então, o que nós fizemos foi ocupar 30% dos cargos com funcionários públicos de carreira. Nós também recentemente extinguimos 43 cargos de comissão. Não sei se chegou a acompanhar. Esses cargos, existia um inquérito civil público instaurado. Em 2015 foi instaurado esse inquérito civil público. Inclusive, a ex-prefeita chegou a ser convidada para assinar um termo de ajuste de conduta. TAC. Isso, TAC, ele é as siglas, né? TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Que não houve ali um acordo entre Prefeitura Municipal, Poder Executivo e Ministério Público, e o inquérito civil continuou o seu trâmite normal. Quando a gente assumiu, nós fizemos reunião com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Poder Legislativo, que é natural, né, você fazer essa reunião, se apresentar, apesar de eu já ser uma pessoa bastante conhecida tanto no Poder Judiciário quanto no Ministério Público, né, em razão das atividades. Sim. Mas nós fizemos. E veio a lume essa questão do inquérito civil. Doutor Gabriel, promotor, que cuida dessa parte, me trouxe essa questão e me perguntou se existiria interesse em firmar esse acordo. Eu desconhecia o inquérito, nós marcamos uma reunião para eu tomar realmente ciência desse inquérito civil e vi que realmente aqueles 43 cargos não atendiam regras da Constituição. Eles eram inconstitucionais, né? Conversando bastante com o doutor Gabriel, foi então lavrado um termo, um TAC. Eu sinalizei, dei o sinal verde para que pudesse ser feito o lavrado termo. Então ele lavra e encaminha para o prefeito para ele analisar se concorda, né? E dentro do que foi lavrado, eu concordei. E o que foi proposto pelo Ministério Público? A exoneração dos servidores que estavam ocupando aqueles 43 cargos e o retorno deles para os cargos de origem. Eu perfeitamente analisei juntamente com o chefe da assessoria jurídica. e concordei com aquela situação e nós exoneramos. Então o TAC era para visava a exoneração desses servidores. E após a exoneração, eu lancei mão de um princípio constitucional que chama simetria constitucional, que permite ao presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo da União, do nosso país, exonerar, digo, extinguir cargos vagos e que não interessem mais ao Brasil. Lançando mão desse princípio, eu, como chefe do Poder Executivo Municipal, o que que eu fiz? Eu exonerei os cargos vagos, porque eles haviam sido. Eu exonerei, não, eu extingui, porque eles haviam sido exonerados, que era o acordo feito com o Ministério Público. Tanto que eu tinha que informar o próximo prefeito desse acordo para que ele seguisse, ou não, se ele não seguisse, voltava novamente o inquérito civil. Certo. O novo prefeito, não, eu não vou seguir, eu vou nomear. Ele poderia fazer isso. Sim. Eu vou enfrentar uma ação civil pública, porque eu acho que tem que ter os cargos. Então eu fui mais além, eu não só exonerei como eu extingui, fiz o meu decreto e fundamentei que os cargos estavam vagos, que eu havia exonerado, que os cargos não atendiam a Constituição, ou seja, lancei mão também do princípio da legalidade, que a gente tem que observar a legalidade, e extingui esses 43 cargos, ou seja, agora acabou, não podem mais realmente ninguém pode ser mais exonerado para esses cargos. Então a gente acredita que no primeiro momento a gestão anterior se preocupou porque realmente ia causar um mal-estar no funcionalismo público. Só que a gente vê que hoje o próprio funcionário está sendo mais consciente também, né? Claro, existem situações que a gente tem que valorizar mais o funcionário, mas nós não podemos criar o cargo para ela. Nós poderíamos dar uma função gratificada, transitória, né? Mas a criação de cargo hoje, ela tem que obedecer à Constituição, à legalidade, porque senão realmente ele se torna inconstitucional e vem inquéritos civis, ações civis públicas em cima do gestor. No final do ano passado eu recebi aqui o pessoal do DONC, né? De olho na Câmara de Mocó. Sim, nós é um organismo, né? Tal, é uma ONG lá que faz um trabalho, acho que até muito interessante, de conscientização, né? De fiscalização. Eles me reclamaram, eu também vi que a própria Câmara faz algumas reclamações que o senhor não costuma responder os ofícios, né, enviados pela Câmara ou então por essas ONGs. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor não gosta muito de responder ofícios pessoal? Na verdade, é até obrigação nossa responder. Mas o que está acontecendo? Talvez, faz quanto tempo que ele eles foi? Eles estiveram aqui no final de novembro, eu acho. Novembro. Eu volto naquele mesmo tema que a gente já conversou, Antônio Cláudio. Nós sofremos uma turbulência muito grande inicial de governo. Governo praticamente iniciado no meio do ano, né, com várias questões a serem solucionadas. Até me perguntaram qual foi o maior desafio até agora, né? Recentemente numa entrevista, talvez até esperando eu responder, por exemplo, a CIP, mas não foi. O maior desafio realmente foi regularizar as entidades, porque a gente sabe da importância das entidades e da necessidade do dinheiro que a gente repassa para eles, só que a gente também tem que obedecer à lei. Então foi bastante trabalhoso isso tudo, aliada ao excesso de pedidos, até da própria Câmara. Nós recebemos nos primeiros 4 ou 5 meses quase 800 requerimentos. Muito quase bem. 800 requerimentos. É uma coisa, um número estratosférico, sabe? Talvez. Só na última reunião do ano parece que teve mais de 40, sim, se eu não estou enganado. Sim. Então é uma coisa. Só que hoje está em dia. Hoje, talvez até se você fizer uma nova entrevista com o pessoal dessa organização, né? Eles vão te falar que hoje está em dia. Nós tivemos muita dificuldade no começo, mas hoje a gente está. A própria ouvidoria, 100%, a ouvidoria 100% também toda respondida, né? As questões, todas as que não foram respondidas é porque ainda estão dentro do prazo, né? E funciona assim, muitas, não é o prefeito, o que acontece? Chega o pedido e o prefeito vai direcionar para o departamento. Aí pode ser que, em razão do excesso também de trabalho do diretor, ele acaba sendo mais demorada. Por exemplo, nós temos ali dois departamentos que o trabalho é realmente excessivo, que é o do Departamento de Finanças e o Departamento de Obras, que também concentra a maioria dos requerimentos. Sim, né? Sim. Acaba atendendo todas as outras secretarias, sim, né? Sim. Vamos fazer um intervalo em comercial, a gente volta pro último bloco aqui nesse bate-papo com o Dr. Vanderlei, prefeito da cidade de Mococa, agora 12:57. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? 13:01, programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, hoje recebendo aqui o prefeito de Mococa para esse bate-papo aqui no Expresso, edição de número 446, conversando então com o Dr. Vanderlei Fernandes Martins Júnior, prefeito de Mococa. E agora eu tenho aqui uma pergunta de um vereador de Mococa, representante do distrito de Igaraí, na Câmara de Mococa, no Legislativo de Mococa. Nosso amigo Agimar Alves, um abraço aí para o Agimar, para a esposa Fátima. O Agimar pergunta o seguinte aqui, doutor Vanderlei, aqui em Igaraí, segurança, eu acho que ele enumerou aqui alguns problemas que ele encontra lá em Igaraí. Segurança, posto bancário, terrenos mais bem urbanizados, moradia, câmara de monitoramento lá no distrito, asfalto até o cemitério, redutores de velocidade, né? E até esses redutores de velocidade possibilitando mais lazer para as crianças. O senhor tem olhado para o distrito de Igaraí, o senhor tem olhado lá para o outro distrito de Mococa, que é São Benedito das Areias, e o que o senhor tem feito por esses distritos? Porque só olhar não adianta muito, né? Sim, os distritos, cada um tem o seu administrador. Em Igaraí é o Anderson, né, o que é o Dodô, e em São Benedito das Areias é o Rogério. Então, esses administradores, eles têm a missão justamente de trazer para a gente as necessidades desses locais. Inicialmente, qual que foi a primeira necessidade? Foi realmente recuperar as ruas, que dos dois distritos estavam em situação lastimável. E nós fizemos, né, nesses primeiros 8 meses aí, que completou de gestão essa semana, nós recuperamos as ruas dos distritos, fizemos a operação Tapa Buraco, em algum lugar ali até houve a necessidade de recap, nós fizemos também a sinalização, a recuperação da sinalização, tanto horizontal quanto vertical das ruas, dos distritos, e nós temos etapas a cumprir. Por exemplo, dentro do meu programa de segurança pública, que nós já demos start no final do ano passado, que foi encaminhar para a Câmara o projeto para a criação do Departamento de Segurança, onde poderemos inclusive ter recursos federais para investimento na área de segurança, nós pretendemos colocar uma base no distrito de São Benedito e a outra de Igaraí, uma base da Guarda Municipal. Nós não podemos colocar posto policial porque depende, isso aí é uma determinação do governador do estado, e eles trabalham com dados criminais. E realmente, nos dois distritos, nós não temos dados criminais, graças a Deus, suficientes que justifiquem a base, seja da Polícia Militar ou mesmo do Distrito Policial. Mas nós vamos fazer a nossa parte colocando uma base da Guarda Municipal. E eu pretendo, através de um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, poder colocar nessa base uma delegacia eletrônica, que é um computador, uma impressora, onde poderá ser feito o boletim de ocorrência eletrônico pelo guarda municipal, mesmo pela população em geral, que não vai ter que se deslocar mais até a cidade, né, para fazer seu boletim de ocorrência. Então, são metas de governo, plano de governo que está sendo cumprido aí, passo a passo, né, degrau por degrau, e nós estamos olhando sim bastante pelos distritos. A gente falou do Agimar aqui, como é que é o teu relacionamento com a Câmara lá de Mococa? O relacionamento é bom, hoje nós temos a maioria, né, dos vereadores que está com o governo, mesmo quem está na oposição, apenas projetos polêmicos, como por exemplo da CIP, acabam se posicionando, né? A gente sabe que a posição em projetos polêmicos eles acabam também fazendo, usando um pouco ali a câmara de palanque, enfim, isso é normal. A gente só pede, assim, a gente só não gosta que a oposição parta pro lado pessoal, isso não é legal, não faz bem inclusive para a democracia, mas a oposição é necessário e deve existir sim. Mas eu tenho um relacionamento muito bom, sempre convido todos os vereadores, para reunião pelo menos uma vez mensal. Agora, a gente não pode obrigar que todos compareçam, né? Quem comparece normalmente é a base de governo nossa. A questão do meio ambiente, né? O senhor falou de passagem aí, a gente vai ter em breve uma secretaria, então, de meio ambiente? É lá em Mococa, nós não temos secretaria, são departamentos. A gente vai ter, então, um departamento de meio ambiente em breve, porque ela está inserida num outro departamento, né? Hoje a gente tem o departamento de agricultura e meio ambiente. Meio ambiente. Então, são dois. Certo. Então existe o diretor de agricultura e existe um coordenador de meio ambiente. Ao encaminhar a criação do departamento, nós pegaríamos o coordenador e colocaríamos ele como diretor. Isso vai ser feito? É aquilo que eu te falei, a partir dos estudos que nós estamos fazendo, de legalidade e viabilidade. Legalidade eu entendo que existe, é legal se criar. Agora nós precisamos ver a viabilidade. É aquilo que nós comentamos. Nós precisamos pegar uma cidade simetricamente igual a Mococa. Quando eu digo simetricamente, a gente precisa ver orçamento, número populacional, área territorial e onde exista, para ver se realmente é viável o departamento. Eu acredito que seja viável. O estudo já está bastante avançado e, vindo aí o parecer favorável do departamento jurídico de legalidade, a viabilidade nossa política, a gente vai criar sim o departamento. Perguntinha também que veio lá de pessoal de Mococa. Vários moradores reclamam da falta de transporte em seus bairros e outros reclamam de poucas linhas disponíveis. A Câmara aprovou e autorizou a realização da licitação pública. Há previsão de licitação para concessão do serviço de transporte coletivo este ano de 2018? Provavelmente será realizado esse ano. Nós temos que também concluir o plano de mobilidade urbana, porque não adianta a gente pular etapas, Antônio Cláudio. Quando você pula etapa, não dá certo. Você tem que refazer o trabalho, né? Então tem um plano de mobilidade urbana que tem que ser executado, aliás, já deveria ter sido executado na gestão passada e não foi, porque senão ocasiona justamente isso. Você faz a licitação, a empresa que ganha, ela ganha com base num planejamento, mas aquele planejamento, se não houver, se não estiver, por exemplo, em consonância com o plano de mobilidade urbana, o serviço não vai ser bem executado. É o que acontece hoje em Mococa. Quando foi feita essa licitação, lá atrás, muito lá atrás, a cidade era bem menor. E qual que é hoje, por exemplo, a argumentação da empresa? Mas quando a gente licitou, não existia essa área territorial. Então existe um contrato que tem que ser cumprido. Para abranger toda a área territorial, haveria um impacto financeiro no contrato que nós deveríamos analisar com muita cautela para ver se realmente aquele impacto vem de encontro à necessidade da cidade. Então é muito melhor você fazer uma nova licitação, que será feita com base num plano de mobilidade urbana. Se o plano for concluído esse ano, nós faremos na sequência. Mais coerente com o tamanho e a dimensão. Justamente. Foi inclusive uma medida análoga que eu tomei. A cidade cresceu muito em termos de loteamento, muito, sem um planejamento. Então, o que nós fizemos? Eu fiz um decreto recentemente proibindo novos loteamentos, porque é um crescimento exagerado de loteamentos na cidade que a própria prefeitura, a própria administração municipal não consegue acompanhar. E o que nós temos? Loteamentos sem estrutura, que causam problemas, inclusive ambientais, chuva, enchentes, né? Que lá na frente vai sobrar para a prefeitura resolver. Então é melhor você ter cautela, suspender, adequar a cidade, planejar melhor a cidade, para depois liberar esses novos loteamentos. Ponto forte do seu governo, doutor Vanderlei, e se tem algum ponto aí para ser melhorado, né? Olha, Antônio Cláudio, eu nem gosto de falar muito em ponto forte, porque a administração, ela tem que ser dinâmica, ela tem que sempre buscar melhorias. Eu acredito que na saúde a gente tem melhorado bastante. Como eu disse, nós aumentamos o número de médicos em pronto atendimento. Até uma pessoa, se não me falha a memória, o nome dela, Nilce, que ela colocou no Facebook, que diminuiu-se o número de médicos, mas pelo contrário, nós aumentamos o número de médicos. Talvez na unidade de saúde que ela frequente, por algum motivo de férias ou não, enfim, talvez o médico não estivesse presente naquele momento. Mas é matemático. Nós aumentamos o número de médicos e dobramos o de dentistas. Ao dobrar o número de dentistas, nós vamos triplicar o atendimento. E mais, até a gestão passada era feito o tratamento de crianças idosos apenas. Hoje não. A determinação nossa é que faça o atendimento odontológico de toda a população. Nós queremos tratar a família e de preferência preventivamente. Então o tratamento é familiar, é no âmbito familiar, não é só o idoso e só a criança, não. É a família como um todo, né? Nós completamos todas as equipes de saúde da família do município. Estamos renovando a frota, como eu disse, inauguramos um novo sistema de pronto atendimento, que é a UPA, que era uma obra que estava há mais de quatro anos parada. Né? Terminamos ela, foi contratada uma nova gestora para o pronto atendimento. Né? Então a gente tem buscado justamente investir bastante na saúde. Inauguramos recentemente também, em parceria com a Associação Comercial, o posto do Sebrae aqui, que facilita para o empreendedor local, principalmente para o pequeno e microempreendedor local. Né? Coisa que era uma luta da Associação Comercial há 16 anos. Por incrível que pareça, Mococa não tinha um posto do Sebrae. Então nós conseguimos. Lamentável, foi uma cidade do tamanho de Mococa, né? Conseguimos o posto do Sebrae aqui. Estamos conseguindo novas parcerias com o próprio Césio, programa Atleta do Futuro, que vai ser, essa semana já vai ser dado início. Né? Então a gente tem procurado incentivar a cidade como um todo. Um exemplo pequeno, que pode não parecer tão expressivo, mas é sim. A Mococa, ela comprava a cesta básica que era passada para o servidor de uma empresa de fora. É de fora da cidade. 1.600 cestas em média básicas, né? Então, o que nós fizemos? O contrato, quando eu assumi, ele estava no finalzinho dele. Eu poderia fazer um aditivo, continuar, ou poderia licitar uma nova empresa para continuar, que provavelmente uma empresa de fora ia ganhar, porque a concorrência é desleal com o pessoal local da cidade. Então, o que nós fizemos? Nós acabamos com a cesta in natura e eu criei o cartão cesta, ou seja, vai ser gasto no comércio local. Eu falei sobre esse assunto com o Angimar, foi assim que ele esteve aqui no programa, eu achei um absurdo a Câmara criar tanto empecilho para a criação de uma coisa que seria básica, né? Olha, é muito simples, né? O melhor para Mococa seria esse, né? É isso que eu não consegui entender. Né? O porquê de querer criar uma emenda para dar uma opção que tornaria na prática inviável. Eu também posso estar completamente errado, mas eu não consegui entender. Antônio Cláudio, o que eu tive que fazer? Consegui na justiça a inconstitucionalidade da emenda. Então, o que eu fiz? Eu vetei aquela emenda que desconfigurava totalmente o projeto de lei. O meu veto foi derrubado. Eu veio para sanção novamente, eu não sancionei, a presidente da Câmara promulgou a lei e eu, na sequência, entrei com uma ação de inconstitucionalidade daquelas emendas e conseguimos a vitória na justiça. Então, hoje nós temos o cartão, que é uma injeção. A própria economia de Mococa, né? Aproximadamente 3 milhões de reais injetados na economia local. Matheus Escanavaque, lá de Mococa. Em relação à cultura, foi feito a volta da Expoan. Esse ano teremos já a utilização dela para shows e rodeios. E sobre o Carnaval 2018, teremos atrações? É um desejo nosso, tá, Antônio Cláudio? Tá, Matheus? É um desejo nosso. Um abraço pro Matheus aí. E realmente trazer de volta essa tradição para Mococa. Tanto o Carnaval quanto a Expoan. É um desejo nosso. E pode ser que teremos surpresas logo aí. Está bem encaminhado. Conversamos com a diretora de cultura, solicitamos, demonstramos a necessidade e a vontade da administração de trazer a festa popular para a população, né? E também não é diferente com a Expoan. Foi criada, inclusive, a Associação de Amigos da Expoan com o nosso apoio ano passado. Pessoal engajado, dedicado à causa, né? E a gente vai fazer de tudo para trazer logo essa festa de volta. Quando o senhor assumiu, o senhor disse diálogo com a Câmara, parceria com as empresas, priorizar a saúde, educação e enxugar a máquina pública. Qual que já está aqui resolvido? Olha, a parceria com a Câmara eu acredito que já resolveu, porque já. Nós estamos com a apesar maioria. De alguns empecilhos ali, algumas briguinhas no meio do caminho. Sim. Com o empresário local, nós temos feito reuniões, coisa que não sou eu que estou dizendo, são eles. Nunca havia sido feito com o Poder Executivo. Estamos juntamente com a Sônia, que é a nossa assessora de desenvolvimento industrial e comercial, agendando reuniões com o empresariado local, porque aí a gente vê, inclusive o próprio cartão cesta, a decisão foi tomada em conjunto com eles. Eu passei para eles que era um desejo, marquei uma reunião com a maioria dos proprietários de mini, grandes, pequenos supermercados, médios, né? Nós fizemos uma reunião grande. Neles ficaram apaixonados com o projeto e a gente conseguiu aí levar à frente essa intenção, e hoje é uma lei no município. Questão da saúde, você já falou aqui no programa. Sim. Educação também tem. Sim. Precisa avançar, né? Sim. A principal meta na educação, na verdade, é aumentar o número de vagas no ensino infantil. E a gente tem feito isso. Nós pegamos agora também, vamos dar início ao final do mês agora, no máximo começo do mês de fevereiro, a reforma da antiga escola SES, que também ficou mais de 4 anos abandonada. É uma escola que era tradicional. Na cidade, é claro, cujo SES tem seu local próprio, tem uma estrutura fantástica lá em Mococa, mas é o prédio que ele ocupava anteriormente. Que precisa ser ocupado. Né? Eu tomei um susto quando eu vi, né? Então nós vamos iniciar a reforma dele agora, no mais tardar no começo do mês de fevereiro, e vai aumentar, aí não é infantil, mas é fundamental numa região da cidade que precisa ir muito. Aí é otimização de recursos. Como construir? Hoje está difícil construir. Nós vamos reformar e vamos aumentar o número de vagas. E as contas da prefeitura, em dia? As contas da prefeitura, nós estamos conseguindo o equilíbrio de que forma, Antônio Carlos? Com ações sérias e comprometidas. Por exemplo, como eu te disse, 1,5 milhão de dívida com iluminação pública. Agora, com o auxílio de todos, por Mococa, em prol de Mococa, com a menor contribuição à iluminação pública da região, nós vamos sanar essa questão. É uma questão superada. Esse 1 milhão que veio da Câmara também... ajuda um pouquinho? Na verdade, houve 300 devolução. A devolução mesmo de final do ano foi 700 e poucos mil reais, mas todo ano é feita, isso é normal, né? Houve uma devolução de 300 e poucos mil reais também, porque não foi agora no final do ano, foi uns 3 ou 4 meses passado, que foi uma diferença de orçamento, que foi encaminhado mais para a Câmara, tinha que ser devolvido de qualquer forma mesmo. Mas ajuda porque, principalmente porque a folha de pagamento é muito grande de Mococa, e é outra coisa que a gente tem feito. Quando nós assumimos, existia uma carga horária de 6 horas, já há 16 anos, nós voltamos ela para as 8 horas, né? Porque todos são concursados para as 8, e em momento de crise nós temos que dar as mãos, não é diferente, e isso passa por todos em prol da cidade, inclusive pelo servidor público, como eu disse. O papel fundamental e principal é servir a população. Mas a maioria também já tem plena consciência disso. Foi até o próprio sindicato entrou com uma ação para derrubar essa medida minha na Justiça do Trabalho, mas a própria Justiça já confirmou que tem que ser 8 horas mesmo. Uhum. Né? Afinal, o concurso foi feito para as 8 horas. Racionalizamos horas extras, já conseguimos diminuir aí a aproximadamente 30%. Então são essas medidas que nós vamos buscando o equilíbrio financeiro da prefeitura. É claro que a dívida é astronômica, a dívida é enorme, mais de 100 milhões de reais. Eu assumi a prefeitura com uma dívida de mais de 100 milhões de reais. E não foi essa ou aquela administração que deixou essa dívida, a dívida veio acumulando. Então, um dos desafios nossos é justamente esse, não deixar que ela cresça, administrar e ao mesmo tempo... tentar diminuir ao mesmo tempo levar os serviços públicos à população. Com qualidade. Muitos desafios pela frente, doutor Walter. Eu espero recebê-lo novamente em breve, já com menos desafios. Sim. Né? Com desafios com certeza vencidos. Sim. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa Expresso. Agradecer também aqui ao Delena por ter feito esse contato com a gente, ter mediado sua vinda aqui ao programa. Muito obrigado. Prazer foi todo nosso. Tá aqui no programa Expresso, na rádio, muito bom mesmo, Pássaro da Ilha, Guaranésia, cidade aconchegante, Guaranésia, né? E te conhecer pessoalmente, Antônio Cláudio. Prazer foi todo meu poder falar com seus ouvintes. Um grande abraço a todos. Bolichinha também já mandou aqui um abraço, né? O Bolichinha que estava recepcionando lá o Marcos Pestana, deputado federal, agora está ouvindo lá a programação, está te mandando um abraço também. Aqui. Um abraço, Balista, também, que está com a gente lá na Cultura, juntamente com a Vera, e tem sido um funcionário comprometido com a causa nossa ali de Mococa também. Valeu. Intervalinho comercial e damos sequência já no programa Expresso deste sábado. Programa Expresso.